Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Pires. Tô chegando mais uma vez com o podcast Café Brasil. Olha, a gente vem fazendo uma série de programas bem pesados aí. Hoje eu vou dar uma aliviada, tá bom? No programa de hoje, vamos falar mais uma vez das relações entre homens e mulheres. Um assunto que permeia nossas vidas desde que descemos das árvores, não é? Pois é. Posso entrar? Deus, they like come and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? They like come and I wanna go home. Can Mr. Tally Man carry me banana? They like come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E quem vai levar o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o invejadíssimo kit DKT, sabe quem é? É uma mulher, é a Lilian Kelly, que comentou assim o programa Sobre Amor e Paixão número 5. Olá, Luciano. Eu comentando o mesmo programa outra vez. Conforme eu disse em um comentário ao quarto programa dessa série, tenho estado reflexiva sobre amor, paixão e permanência desses sentimentos. A razão principal é que se aproxima mais um aniversário de casamento e para mim é inevitável fazer esse balanço. Embora estejamos vivendo em uma era de relações oportunistas e efêmeras, acredito na perenidade do amor, porém não sem muito esforço. Como disse seu ouvinte Felipe Apriliano, o amor é um sentimento que pode e deve ser reinventado e transformado a cada dia e assim se perpetuar. Escrevi um texto, que na verdade é uma carta para o meu marido Fernando em comemoração aos nossos 11 anos de casados, que acontece neste mês de novembro, e reproduzo aqui. Se você ler em seu programa, será um presente meu para o meu amado. Fer, meu amor... Há 11 anos eu disse sim a você e desde então nos tornamos um. Uma vida, uma história, uma família. Talvez naquele dia eu não tivesse consciência da seriedade do compromisso que estava assumindo. E por não saber o que nos esperava, alimentei ilusões e falsas expectativas. Entretanto, o tempo é um grande aliado da maturidade. E com o correr dos anos, muitas coisas nos aconteceram. Tivemos lutas e dificuldades, mas também vivemos momentos maravilhosos, plenos de amor e alegria. Hoje tenho convicção de que em tudo as mãos de Deus estiveram trabalhando, moldando nossas vidas e refinando o nosso amor. Hoje, quando olho para trás, posso afirmar com toda certeza valeu a pena. Valeu a pena termos passado por tudo o que passamos, pois em meio às dificuldades aprendemos que juntos somos mais fortes e juntos podemos superar tudo. Valeu a pena porque nosso amor é o bem mais precioso que temos e por ele lutaremos com tudo o que somos. Valeu a pena e continuará valendo muito a pena. 11 anos depois, eu novamente digo sim. Não mais com a impulsividade e a imaturidade do ocaso da adolescência, mas com a convicção consciente de alguém que sabe exatamente o que quer. Eu quero continuar a compartilhar minha vida com você e caminhar ao seu lado enquanto vivermos. Quero continuar lutando com você para construirmos um lar onde nossos filhos possam descansar na segurança de serem sempre amados, que nossos rebentos cresçam e se tornem adultos íntegros e felizes. E nunca duvidem do quanto os amamos e do quanto nós nos amamos. Aonde você for, eu irei com você. Onde você permanecer, permanecerei ao teu lado. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Os teus sonhos são meus sonhos e as tuas vitórias serão minhas vitórias também. Eu quero envelhecer junto a você e quero minha vida entrelaçada em sua vida todos os dias de nossas vidas. Quero ser tua e somente tua para sempre. Parabéns pelo programa e obrigada por nos oferecer um conteúdo tão instigante e sagaz. Ai, que legal, Lilian. Pô, aceite essa leitura como um presente, embora atrasado, de aniversário de casamento. Essa cumplicidade que você descreve em seu comentário, esse nós dois juntos construindo, é o que realmente vale a pena. O que está na raiz daquilo que podemos considerar viver uma vida boa. Parabéns para você e para o Fer. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, agora que a declaração de amor da Lilian foi lida aqui no programa, ela que aguarde a chegada do kit Prudence da DKT. E mostre pro Fer. É, o bicho vai pegar, meu. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. E também apoia um trabalho espetacular de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. E também ajudando o planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Lala, como é mesmo, hein? Assim, na hora do amor, você já sabe, prudence na cabeça. Ah, laica mais laica, mas mano, é que é bom, nós não reve. E aí, hein? Como anda o seu inglês, hein? Não anda, é? Então talvez seja bom começar a aprender, né? E que tal pelo Skype, hein? Com um professor do outro lado da linha e não um vídeo ou uma gravação? Conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia? Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão desenvolvendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. Eu vou repetir: www.skypeenglishclasses.com. Ah, de novo, like a nós like, mas money que é bom, nós não have. Deixa disso, rapaz. Seu presidente, o povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. E vamos lá de novo falar de relação entre homem e mulher, mas antes eu quero uma coisa deliciosa aqui. Ô, Lala, bota um pouquinho aí do machão com o Jacó e Jacózinho, por favor. Depois que eu me casei, ficou triste a vida minha, porque a dona do meu lar não sabia ser rainha. Saía pelas ruas, passear com as vizinhas, eu chegava do trabalho, a casa estava sozinha. Dei um balanço na vida e cheguei a mulher na linha. Eu sou machão, eu sou machão. Fui fazer uma palestra num evento próximo a Salvador. Era um grande grupo empresarial e na plateia esperávamos umas 90 pessoas. Cheguei bem cedo, montei o equipamento e fiquei sentado esperando a turma chegar. O evento acontecia num resort à beira-mar maravilhoso. Era final de tarde e a turma tinha saído das piscinas para a palestra. Começaram a chegar as mulheres, dezenas delas. Uma mais produzida que a outra, saltos, vestidos com brilho, maquiagem, cabelos, roupas transadas. Parecia que iam para uma festa elegante. E depois chegaram os homens. Um bagaço, bermudas, chinelos, jeans, camisetas, barrigão de fora. Um esculacho, cara. O contraste não podia ser maior. As mulheres caprichadas e os homens um bagaço. Comecei a palestra chamando a atenção para o detalhe da diferença entre os homens e as mulheres. Elas chegaram no horário, eles atrasados. Elas arrumadas, eles de qualquer jeito. E eu disse a eles de boca cheia: ó, meu, um dia o chefe de vocês vai ser uma mulher. Eu só virei um leão pra não ver nosso fracasso. Dei um grito de pé firme, a casa tremeu no espaço. Eu sou o seu marido e não sou o seu palhaço. Me responda com firmeza a pergunta que ele faz. Quero ouvir os meus conselhos, sente o peso do meu braço. Eu sou machão, eu sou machão. Em minhas experiências como palestrante pelo Brasil afora, eu aprendi uma outra coisa relacionada a essa questão de homens e mulheres. Sempre chego aos eventos com uma boa antecedência para verificar as questões técnicas. Compatibilidade entre computador e projetor, cabos, qualidade do som, iluminação e coisas parecidas. E não raro encontro problemas que podem colocar em xeque a qualidade das minhas palestras. É aí que a coisa começa a pegar. Chegar num evento com tudo montado e pedir que sejam mudados cabos, ou que o computador seja instalado no outro local, ou que a iluminação seja alterada, é sempre um momento de tensão. Não é raro que homens não gostem disso. Encontram uma forma de dizer não dá. E dá-lhe aquela sucessão de desculpas que sabemos que são apenas para não ter mais trabalho. Ah, não tem a escada para alcançar a lâmpada, não tem o cabo para conexão, não tem uma tela maior, não tem cortina para tampar a luz, não tem. assim, é. E também tem a resposta padrão. O problema é o seu laptop. E não adianta eu dizer que eu faço 100 palestras por ano com aquele mesmo laptop. E um problema como aquele nunca me aconteceu. A culpa é sempre minha ou do meu equipamento. E o resultado é sempre igual. Cria-se uma tensão, os ânimos vão se acirrando e no final acabo entrando para a palestra puto da vida ou indignado com um problema que poderia ter sido resolvido com um pouco de boa vontade. É, como é duro lidar com macho. A mulher caiu de joelho nos meus pés arrependida, dando conselho mostrei caminho certo da vida. Eu tenho obrigação de lhe dar toda a guarida, lhe dou amor e carinho, além de casa e comida. Se corresponder comigo, tu será correspondido. Eu sou machão, eu sou machão. Então, eu aprendi um truque infalível. Quando o impasse chega num ponto crítico, eu apelo para falar para a mulher que está no comando. Sempre tem uma. Me deixa falar com a gerente, com a diretora, com a dona, hein? Ou então com a técnica em vez do técnico. E é batata. Uma mulher e pronto. O problema caminha para uma solução. Ou ao menos encontro a boa vontade de fazer acontecer, dando mais trabalho ou não. Não me pergunte o que é isso, é que você não vai gostar de ouvir a resposta, hein? É preguiça, meu. Preguiça de macho. A mulher chorou bastante e depois me deu razão. Eu não dei muita moleza, dominei a situação. Ela cuida do meu lar e cumpre com a obrigação. Lá em casa não teve crime, nem também separação. Meu lar não foi destruído porque soube ser machão. Eu sou machão, eu sou machão. Mas como assim, hein? Mulher não tem preguiça, é? É claro que tem. Mas mulheres são imensamente menos preguiçosas que os homens. Há exceções, é claro, mas basta ver a paciência com que a mãe cuida dos filhos, mesmo depois de chegar cansada do trabalho. A energia que tiram não sei de onde para fazer aquele jantar ou almoço de domingo, quando todos querem descansar, e muito mais exemplos. O homem é um animal preguiçoso. É assim na natureza, quando o seu leão descansa enquanto as leoas caçam. Ele só entra em ação quando é para proteger o bando, para sair na porrada. Se é assim com os leões, por que seria diferente com os macacos pelados, hein? Mas será que isso é um horror, hein? Será que deveria ser diferente? Será que homens e mulheres deveriam ser iguais? Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza que não. E encontrei numa entrevista do psicanalista Contardo Caligares um comentário muito apropriado sobre esse tema quando ele diz assim, ó. O homem herdou, em especial a partir do século XIX, dois tipos de papel na sociedade. Um deles era o de provedor, representado bem pela figura de terno e gravata, marido e pai de família. O outro era o de aventureiro, alguém eventualmente próximo até de um criminoso. Essas duas figuras representavam quase a totalidade do leque possível da masculinidade. A partir da metade do século passado, a situação começou a mudar. O papel tradicional das mulheres passou por grandes transformações muito antes do dos homens. Elas tornaram-se sujeitos jurídicos verdadeiros. Não se viam mais na dependência de um casal ou de um marido. E o lugar do provedor, que até então era exclusivamente masculino, passou a ser distribuído entre homens e mulheres. O homem não se justificava mais simplesmente por ser quem dava o sustento à família. E o avanço delas no campo até então masculino não parou por aí. Elas passaram a ser mães solteiras, não só por ação do destino, mas por vontade própria. Assim, outra faceta do papel do homem, o de ter e cuidar de uma família, também caiu por terra. Mas vamos ouvir como o Contardo responde a uma pergunta difícil de uma mulher. Tô tentando não ofender, mas o que me parece é que é muito mais fácil sair para uma guerra, porque é algo como se fosse uma brincadeira mesmo, do que enfrentar a vida real, a vida concreta, comprar o pão. Então, assim, me parece que o macho, ele tem um pouco de preguiça de viver mesmo. Essa coisa de guerra parece muita coragem, mas não é. Isso é muito interessante. É mais interessante fazer isso do que do que viver mesmo. E é verdade, eu fico meio culpada, desculpe, de achar que... Eu acho que vocês são preguiçosos, mas eu acho. Eu acho que... Eu acho que Deus, em sua imensa e imperscrutável sabedoria, fez dois sexos. Eu acho que a gente pode confiar que ele fez isso por alguma razão. Porque senão teria feito só mulheres. E... O engraçado, aliás, é que a Bíblia coloca a mulher do lado da transgressão, né? Não o homem. Isso é uma fonte de perplexidade. No fundo, a gente imaginaria, né, seria mais o homem que deveria. Bom, mas é que a questão... Bom, tudo bem, não vamos entrar nessa. Mas não, por que digo isso? Porque vou lhe responder de um ponto de vista masculino. Porque eu meu. Eu seria desonesto se... Que tem a ver um pouco com o que eu disse antes. Eu concordo com você que é preciso de muita coragem para encarar a vida cotidiana. É preciso de uma coragem de um tipo diferente. Eu acho que dá coragem eventualmente do devaneio. O problema é que a coragem do devaneio é também a coragem de, por exemplo, de considerar que a coisa mais concreta que a gente tem, ou seja, a vida, não é necessariamente um valor supremo. E tem muitos momentos nos quais é muito bom que seja assim. De novo, eu só posso pensar nos termos que são os termos que eu verdadeiramente aprendi, mas não aprendi na escola, aprendi na vida, aprendi com os meus pais. E o meu pai era profundamente inepto do ponto de vista da vida concreta. Era um homem, desse ponto de vista, era um macho perfeito. Ele não sabia nem fazer um cheque a vida inteira. Tudo que ele ganhava passava para minha mãe. Ele pegava de manhã, sei lá, 5.000 lire, eventualmente, caso estivesse a fim de um cappuccino durante as visitas que ele fazia fora do consultório. Ele não tinha nenhuma gestão da casa. Não tinha a menor ideia de como se fazia aquilo. Não sabia o que era uma conta no banco, como é que se lê um extrato, como é que se paga uma conta. Ele nunca quis saber. Agora... E não sabia, contrariamente a mim ou ao meu irmão, que sabemos tudo isso, por sorte, né? Fomos civilizados pelas mulheres que tivemos, não sabia nem fritar um ovo, mas se não fosse pelo tipo de coragem dele, talvez a Europa de hoje seria uma Europa pós hitlerista ou nazista. Essa não foi a coragem da minha mãe, essa foi a dele. A minha mãe nunca teria aceito, se de um ponto de vista feminino, como é que a gente vai subir a 2.000 metros com uma criança que tem 1 ano e meio combatendo por montes e vales? Dizer, não, tá uma loucura, né? Não vai ter leite, não vai ter, como é que eu vou, fralda, água quente. Eu precisava que alguém dissesse, não, tem coisas pelas quais a gente, o filho da gente, nós podemos morrer, porque não vale a pena viver dobrando a cabeça. Eu acho isso tão importante quanto. Café Brasil. Agora a mulher pode ter todos os defeitos, mas a mulher não perde, né? Ela, a suavidade, a feminilidade, a inteligência, né? A vaidade, né? Que nem a garota linda foi passar o fim de semana lá no Mato Grosso, na fazenda dos avós. Muito quente, ela dormiu peladinha. A avó chegou para dar uma boa noite e viu a neta pelada, admirou-se, né? Maria Lúcia, você tá pelada, Maria Lúcia. Tá pelada? Não, vovó, tô com a camisola do amor. Os homens não resistem, vovó. Ah, camisola do amor. Boa noite. Beijou a neta e foi dormir. Resolveu fazer a mesma coisa pro velho dela. Se esparramou pelada lá na cama. O velho chegou pra dormir. Anastácia, você perdeu o juízo, Anastácia. Você tá pelada, minha velha. Tá pelada, Anastácia. Não, Aparício, tô com a camisola do amor. Ah, bom, mas podia dar uma passadinha aí. O homem tem que ter mulher. Claro que tem, o Xangai, nós somos complementares. É assim que tem que ser, sabe? Mas a gente gosta de tirar um sarrinho delas, né? O fato é que elas estão ocupando muitos espaços que antes eram exclusivamente masculinos. E quer saber de uma coisa? Isso é muito bom. Saí de casa já de tardezinha, pra tomar uma lá no seu mané. O aperitivo era amargozinha e o tira-gosto era sarapaté. O povo discutia futebol, um tal de rock'n'roll e o preço do café. Me envolvi naquela brincadeira e uma bebedeira subiu pro coité. Cheguei em casa já de madrugada, com a cabeça inchada e de quatro pés. Se eu não tivesse uma boa senhora, dormia de fora ou no cabaré. Por isso que eu digo, digo com fé, é que o homem tem que ter mulher. Que o homem tem que ter mulher, oi, tem que ter mulher. Eu disse que eu saí de casa já de tardezinha, pra tomar uma lá no seu mané. O aperitivo era amargozinha e o tiragosto era sarapaté. O povo discutia futebol, um tal de rock'n'roll e o preço do café. Me envolvi naquela brincadeira e uma bebedeira subiu pro coité. Cheguei em casa já de madrugada, com a cabeça inchada e de quatro pés. Se eu não tivesse uma boa senhora, dormia de fora ou no cabaré. Por isso que eu digo, digo com fé, é que o homem tem que ter mulher. Que o homem tem que ter mulher, oi, tem que ter mulher. Mas é três pra fazer comida, três pra fazer café, três pra coçar o umbigo e três pra lavar meus pés. É três pra fazer comida, três pra fazer café, três pra dormir comigo e três pra lavar meus pés. E assim então, ao som de O Homem Tem Que Ter Mulher, de Juraildes da Cruz, com o Xangai, que este Café Brasil, que só fez molecagens sobre machos e fêmeas, vai saindo de mansinho. Mas outro dia, veja aqui atento, pra farra boa não tenho infastio. Fui convidado para um casamento de um velho amigo na beira do rio. Lá tinha moda, tinha violeiro, sanfona, pandeiro e um bom desafio. Tinha de tudo e tudo era de graça, afundei na cachaça sem ter arrepio. Com o Macho Alfa, Lala Moreira na técnica, a Leoa Cissa Camargo na produção e eu, este pobre homem, Luciano Pires na direção e apresentação. Dormindo no frio, mesmo assim digo, digo com fé. Estiveram conosco a ouvinte Lilian Kelly, Ari Toledo, Contardo Caligares, Jacó e Jacozinho e o Xangai. O Café Brasil chega até você com o apoio da Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, que tempos atrás decidiu distribuir também conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. Ó, e de onde ele veio, meu, tem muito mais. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, que tal uma frase de Henry Kissinger? Ninguém jamais vencerá a guerra dos sexos. Há muita confraternização entre os inimigos.